Conversas Aleatórias. Emissão 125 de Conversas Aleatórias, excepcionalmente gravada e publicada no dia 5 de Outubro, que é uma segunda-feira. E diziam-me aqui ao lado que devia ser feriado, mas não é. Paciência, havia de trabalho como os outros, também se fosse feriado trabalhávamos na mesma, porque nós somos uns trabalhadores exemplares para o país e para a Europa. Não é, Joaquim Pereira? É sim, senhor, com todas as letras. Mas você preferia que fosse feriado ou que não fosse feriado no dia 5 de Outubro? Eu já nem sei o que é que queria nesse nome, porque antes da República, eram os reis, diziam mal deles e não sei o quê. Vieram os republicanos, foi desordens e mais desordens e guerras civis e evacuado. Depois veio o 25 de Abril, a porcaria mesmo, quando o mar bate na rocha, quem se lixa é o mexilhão, tenho dito, até já. Ouvir aqui o Joaquim Pereira é um encanto para os ouvidos. Estou-lhe a perguntar se o Gustavo fosse feriado, já está falando a 25 de Abril. Carlos Bonaparte, como se encontra? Sentado. Viva até São Pedro se nos arranjar muitos feriados para festejar. Boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Afinal, é o Carlos Paião que temos aqui ao lado e assim uma mistura de Carlos. Ah, é o Carlos, está bem, está certo. É Carlos. O Carlos está aqui ao nosso lado. Nós hoje, neste programa, vamos falar sobre o segundo acontecimento mais marcante do dia 4 de outubro de 2015, que por acaso foi ontem. O segundo, porque na verdade o dia 4 de outubro foi marcado pelo 5º aniversário da gravação da primeira emissão do Escolhes Tu, Escolho Eu, um programa que deixou sua marca na Rádio Antena Web. Para ofuscar, como é que se diz? Ofuscar esse facto, inventaram umas eleições para ontem, para não se falar dos corpos que eu escolho eu, que é uma vergonha. Eu acho que esse não foi o segundo acontecimento mais importante. Não, então qual foi o segundo? Eu acho que o segundo acontecimento mais importante foi o Sporting marcar mais do que 2 golos num jogo esta época. Pronto, então o terceiro acontecimento mais importante... Eu também acho que não. Também não foi o terceiro. Qual também foi? Acho que o terceiro foi o facto de, por causa do nevoeiro... Aliás, o governo deitou nevoeiro para lá para a Madeira só para não haver uma unida Madeira-Benfica. E foi por causa disso que foi tudo votar, já não havia Benfica, então foi tudo votar e a abstenção foi de 2%. Já agora mais uma. Também. Ah, afinal é o 5º acontecimento mais... Vamos estar até o fim do programa a decidir qual é a ordem das eleições. Também o Porto, quando é que marcou? Não sei se foi 4 ou 5. Mas isso é o Porto, de vez em quando. E o Valenço levar 4 tem sido normal. É, sim, exatamente. Portanto, está tudo. 4 ou mais. Vamos lá ver, é o 5º acontecimento mais importante de ontem ou ainda não? É o 5º. É o 5º, pronto. Falar em 5º, deviam ser... Era suposto serem 5 forças partidárias e foram. Quer dizer, mais ou menos. Vamos já. Vamos falar dos resultados das eleições legislativas e nós, como somos uma rádio diferente, vamos dizer a percentagem dos partidos todos, porque não somos só uns elitistas. Portanto, quando ainda faltam apurar os resultados dos votos que foram feitos na Europa e fora da Europa, ou seja, no estrangeiro, fora de Portugal, até agora temos 99,23% de resultados apurados, 3.092 freguesias em Portugal, incluindo Madeira e Açores, todas elas apuradas, mas mesmo assim ainda faltam eleger 4 deputados. Até agora temos 226 de 230. Como é que estamos? E não vamos ficar muito longe disto, com certeza. PSD, PP, 36,83%, 1.979.132 votos, o que equivale a 99 deputados. PS, Partido Socialista, 32,38%, 1.740.300 votos, 85 deputados. Bloco de Esquerda, 10,22%, 549.153 votos, 19 deputados. PCP-PEV, ou seja, CDU, 8,27%, 444.319 votos, 17 deputados. O PSD, sozinho, porque nas ilhas o PSD e o PP não se coligaram, PSD sozinho, 1,51%, 81.054 votos, 5 deputados. O PAN, os Animais e a Natureza, 1,39%, 74.656 votos, 1 deputado. A partir de agora, partidos sem representação na Assembleia da República, ou seja, sem deputados, são o Partido Democrático Republicano, o PDR, 1,13%, 60.912 votos. O PCTP-MRPP, 1,11%, 59.812. Eu disse 1,13% no PDR, disse. Um livre, tempo de avançar, com ligação, 0,72%, 38.958 votos. O PNR, os renovadores, 0,50%, 27.104 votos. O Partido da Terra, PT, 0,42%, 22.384 votos. A coligação Agir, o PTP+, 0,38%, 20.690 votos. Nós, Cidadãos, Partido Novo, 0,35%, 18.695 votos. O PPM, os monárquicos, 0,28%, 14.799 votos. Juntos pelo Povo, mais um Partido Novo, JPP, 0,26%, 14.196 votos. O Partido do Joaquim Pereira, Partido Unido dos Reformados e Pensionistas, o PURP, 0,26%, 3.739 votos, 13.739 votos. 13. Não digas assim por 3.7. Sim, 13.739 votos. CDS, PP, sozinho, lá está, nas ilhas, 0,14%, 7.536 votos, perdeu o deputado Tinha da Madeira. O CDS também tinha coligação com o PPM, se não me engano, nos Açores. Portanto, a Aliança Açores ficou com 0,07%, 3.654 votos. Os dois últimos. PCDC, Partido Cidadania e Democracia, Democracia Cristã, 0,05%, 2.658 votos. E, por último, o PTP, sozinho, Partido Trabalhista Português, 0,03%, 1.748 votos. Em branco, 2,09%, 112.293 votos. Nulos. O em branco tinha lugar na Assembleia. Nulos, 1,61%, 86.571 votos. Votaram 56,93%, ou seja, a abstenção é de 43,07%. Recorde, não é? Sim, em legislativas é. Destes números todos, Carlos Bonaparte, o que é que se destaca aos teus ouvidos? Já agora, o recorde, eu nunca percebi muito bem, é da abstenção baixa, é isso? Não, alta. Pois, era o que eu estava a imaginar. Porque... Foi abaixo. Porque ninguém estava à espera de que fosse tão alta, foi essa a impressão que me deu. Não é? Havia até quem apontava para um recorde mínimo nos últimos anos, desde 99, que seria 35%, mas, enfim, não é? Foi um mau tempo. Para mim, há aqui um número que salta à vista, vamos dizer assim, desde logo, e por acaso eu disse isto ao Nuno na semana passada, e diz o Nuno, estás tolo. Eu disse, olha, que as sondagens dão impacto técnico. As sondagens, e aí está. Bloco de Esquerda, até a mim superou as expectativas. A todos. À frente, mas bastante à frente, quase 2 pontos percentuais, à frente da CDU. A mim não me surpreende que tenha ficado à frente. Surpreende-me foi a margem. É uma margem ainda bastante confortável. Né? Com são mais de 100 mil votos. É isso que quer dizer, com mais ou menos 100 mil votos a mais do que a CDU. O que também, a mim não me surpreende de todo. Ou seja, é uma... Eu acho que é um avanço justificado, não só pela campanha, mas por toda, como é que eu posso dizer, por todo o trabalho que a Catarina Martins fez. Não é? Há muito tempo que um nome tão recente, vamos dizer assim, não é? Porque para muitos o que é o Bloco de Esquerda? Ainda é o Francisco Louçã. É. Para muitos é. Mas nunca obteve a popularidade que a Catarina tem agora. Não, é assim. Aquela mas... surgiu com uma violência, violência no bom sentido, surgiu com uma força que ninguém estava à espera. E faz-me lembrar muito, ou seja, como é que eu posso dizer? Porque é isso assim, hoje, por exemplo, quando o Jerónimo de Sousa deixar a CDU, aliás, ele próprio reconhece que há uma crise de sucessão. Ah, sim, senhor. Não é? Mas, no caso da Catarina Martins, foi uma sucessão muito bem conseguida, de uma forma muito rápida. E daí, apesar da surpresa, é justificável esta surpresa com a postura da deputada. Para mim, é o grande destaque da noite. Porque o resto já sabemos mais ou menos que ia ser assim, não é? Talvez, cara, outra coisa que me surpreendeu um bocadinho também foi a taxa de abstenção. Não pensei que fosse tão alta. Mas também não chega ao ponto da surpresa. É mais ou menos habitual, pronto. Portanto. O povo já está muito massacrado e com as leis que têm sido dos governos, o povo já não. Eu não acho isso. Eu acho que o povo está contente. Por isso é que nem sequer para me votar. Estamos contentes, estão satisfeitos, não é? Ou já estão, como é que é dizer? Falta-me agora a palavra. Conformados? Exatamente. Já estão conformados, mas assim, o que é que eu lá vou fazer? Isto já está feito e da maneira que está, olha, eu não vou lá fazer nada. E então estava muito vento, ainda sou capaz de ir para o largo. A Deixa-me estar. julgar pelos comentários no Facebook, eu não acho que eles estejam conformados. Acho que é mais por preguiça e por bem-estar. Pronto. É tudo junto, é tudo Embora, junto. claro, no Facebook, não é? Porque é fixe e é mediático, não Não, é? quem anda na rua, o Carlos, quem anda na rua, o que é que eu vou fazer para lá? Estão-me a comilões, não sei o quê, e eu Claro. vou lá fazer. Ouve-se muito esta conversa. Eu sei, E, portanto, é natural que isso ajude ao abstencionismo. Mas isso devia. Porque assim, isso devia ser. Não é? Eu acho que as pessoas. Sei lá, eu vejo, por exemplo, as pessoas. Embora este ano foi diferente, nós começamos. Foi assim que o CDS começou. Não é? O CDS começou por ser um partido que estava lá mais para baixo, não é? Do lado da direita, e de repente começou a ser uma voz alternativa. Entretanto, pronto, foi lá o Paulo Portas, saiu aquilo tudo, mas o mais importante é que é assim que o Bloco de Esquerda está a começar, com um partido novo, acho que é o mais novo dos que está na Assembleia, não é? Pelo menos dos principais, é. Sim, é o mais novo. E pronto, e para mim também há um destaque, digo eu, como é que estão neste momento o Rui Tavares e a Ana Drago, não é? Que são dois dissidentes do Bloco de Esquerda e que viram o seu partido perder redondamente, o LIVRE, perder redondamente, face às suas próprias expectativas, colocaram a fasquia muito alta. Joaquim, Sim. ainda a limpar lágrimas da votação pobrezinha do Partido dos Reformados? Claro, mas que é que. Coitadinhos dos reformados. Somos para aqui os tesos, estamos todos aquele para o lado, que força é que nós temos para. Eu, por acaso, aproveitei uma vaga de vento e fui na onda e consegui votar, mas não temos força. Surpreendeu alguma coisa? Olhando assim para os números à nossa frente, ou nada? Só realmente nunca esperei que o Bloco de Esquerda superasse o PCP. De resto, De resto, todos conformes, no está. esperado. Eu vou começar por baixo e desde já, no meu mundo utópico, na minha sociedade ideal, Eu já me deixei disso. nem era preciso o voto ser secreto. Era chegar lá, quando a pessoa anuncia o número de eleitor, é 500.912, o Carlos Bonaparte, e perguntavam logo, em partido é? E a pessoa dizia, e eles próprios já estavam a fazer a contagem, ou seja, de cada vez que alguém ia votar, já se juntava um voto ao partido em causa. Ou seja, às 7h05 da tarde já se tinha as contagens praticamente feitas em todo lado. Uma pessoa verbalmente dizer, mas isso é no meu mundo em que não há pessoas perigosas e traiçoeiras. E porquê é que eu estou a falar nisto? Porque eu votei no PAN. E, portanto, a minha surpresa foi precisamente essa. Se estava à Partido espera que que é houvesse isso? o. Que é isso? O que é isso? Pessoas, animais e natureza. É um partido mais ecológico, olhar Ah, pois. com os animais e com a Lá natureza. está. És De utópico. campanha sustentável. És Ora, mas se eu utópico. deixo a utopia, deu direito a um deputado, ao contrário de outros inteligentes. Eu? Isso é verdade. Pois. O PAN tem que Pronto. estreou-se. O PAN é o único partido fora dos Aí quatro o PAN grandes. também conseguiu Você está a muito. dormir? Neste Eu? momento, neste momento, há seis. Política. Está ali à Neste frente. momento. Oh, Nuno, política, eu sou o ceguinho. Afinal, Eu tenho dois também, eu ceguinhos também. aqui à minha volta. Eu em política, eu estou a olhar para o ecrã O e não partido vejo nada. Pessoas, Animais e Natureza, eu votei neles O porque. Carlos também não Eu está também nele. não. Votei neles por causa de defenderem o que defendem e fui ler o programa eleitoral. Claro que há coisas, que subir salário mínimo para 600 euros, não é bem assim, mas. Em geral, concordo com eles e Surpreendeu-me logo desde aí conseguirem. Se eu estava à espera de um quinto, fora das quatro forças maiores, era de um livre. Ou Pois. então do inteligente Marinho Pinto, e essa é outra surpresa da noite para mim. O Marinho Pinto, pensei, como o portuguesinho gosta da feira, pensei que ele ia conseguir um ou dois, afinal conseguiu zero. É bem feito. Ele também diz que se vinha embora. Ele também, se fosse eleito, se calhar ia voltar para a Eurodeputado, é conforme lhe chega Certo. mais. Bom, nas próximas eleições ele não queria mais um partido e está a ver. O PAN, o PDR, um livre ficar até abaixo do PCTP. O PCTP costuma ser o partido extra de deputados, o mais votado. Desta vez não foi, foi o terceiro. E o Livre ficou ainda mais abaixo. E não é essa a frase da semana para mim, mas eu podia eleger na semana passada uma dirigente do Livre dizer que nós fizemos uma campanha low cost. E isso é uma qualidade. Pronto, é uma qualidade. Não O investiram, que é mas que isso agora. quer dizer? Que não Low cost gastaram. é baixo custo. Sim, isso é uma qualidade. Isso é uma coisa. Mas não. Quando chegou aos resultados. Surpreendendo também o Bloco de Esquerda. Foi mais do dobro, conseguiram 8 deputados e agora conseguiram 19. Não foi o dobro dos votos, foi um pouco menos do dobro, mas em relação a deputados, porque tinham tido 288 mil, agora foi 549 mil. É quase o dobro. É. Estava ainda nem certeza quem ia ganhar, isto estou a vir de baixo até cima. E ao bocado não disse o resultado completo, é que temos que juntar aos 36,83, temos que juntar a Madeira e Açores, em que lançaram-se sozinhos. Ora, temos 38,34 mais o PP, temos 38,55. Portanto, 38,6% para já para PSD e PP juntos. É de realçar, como já se sabe, que estes dois partidos juntos tiveram menos, em relação a 2011, tiveram menos 700 e tal mil votos. Mesmo assim ganharam. É de realçar que o PS subiu quase 200 mil votos, mas perdeu. Claro que. Mas mesmo se o PSD tivesse, pelas contas foram feitas, o PSD se tivesse lançado sozinho tinha ficado à frente do PS. Mas porquê é que o PS não ganhou, na minha perspectiva, também de ceguinhos? Já agora hoje somos os três ceguinhos. O PS perdeu por causa dos votos no Bloco de Esquerda. Porque só, sobretudo por causa disso. E também porque o António Costa começou a meter atrapalhadas, ainda na Câmara de Ah, Lisboa, e depois na campanha também andou ali. principalmente, muito. Era o Olha, primeiro-ministro certo e eu depois digo já começou a ser sinceramente, um banco na não banha. vou dizer em que partido votei porque isto é segredo Mas tinha de profissional. fazer. Eu não votei no PS e muito menos no PD. Como é que se chama o Um primeiro? PSD. PSD. E votei cá para baixo, se calhar até votei no, nos animais, não sei, se calhar aquele é o meu voto. Ah, voltou, não sabe onde está. Foi para os pequeninos. E o PS. Reparem que o Bloco de Esquerda tinha 8. Passou a ter 19 deputados, foram 11 deputados de diferença e foram quase 300 mil votos que roubou, supostamente, o ACD. Mas a CDU, lá está. A CDU tinha tido 441 mil, agora Ficou teve quase na 444 mesma. mil, ficou na mesma, ganha Portanto, um foi deputado. capaz de os ir buscar ao PS. Os votos que da esquerda, que iam para um PS que se fosse mais à esquerda, foram para o Bloco de Esquerda. E Para mim, então, eu acho que faço houve ali essa leitura, muito mas eu, roubo. como sou ceguinho na política. Muito roubo ali do Bloco de Esquerda ao PS. Mas acho que. O que. Deixa-me só. Ah, não, mas sim, termina que depois também quero fazer a minha análise nesse aspecto. Termina, desculpa. Em relação ao primeiro classificado. O Benfica. Ah, não, PSD. Não, por acaso, Porto e Sporting. E Porto. Porto e Sporting. Em relação ao primeiro classificado. Eu gostava. Eu ontem estava a olhar para os números e hoje volto a olhar, mas ontem estava mais fresco. Eu estava a olhar para aquilo, estava a pensar. Gostava que, lá vamos à sociedade ideal, mas isto é a nível científico, ou estudo, ou inquérito, ou empírico, gostava de ter a possibilidade de fazer umas perguntas a este 1.979.132 pessoas que votaram no governo que já estava, que, como vocês estavam a dizer há um bocado, o ambiente, o que se ouve na rua, a resposta que se ouve na rua é de protesto, é de reclamação, porque isto não gasta tão mal, e o meu filho não tem emprego, e eu também não tenho, nem acho que vou ter, e o governo está mal, e não sei o quê. E como eu ontem à noite ouvi dizer, que nos lembremos, é a primeira vez em que se queixa tanto, mas que o partido que estava a mandar ficou. Ou seja, É. quando chegou a altura de mudar, é a primeira vez, É se isso calhar desde o 25 de que eu Abril, em que havia tanta queixa e o partido que estava ficou. não entendo o É a questão povo. do mal menor. Pode ser isso, as pessoas sabem que isto não foi bom, mas se calhar se fosse com outros ainda era pior. Mas eu gostava de perguntar a estas pessoas, porque é que votaram naqueles que já estavam lá. E já repararam por mim, sendo PSD, PS, Bloco de Esquerda, e eu quero o PAN. Mas eu lembrei-me, ontem à noite, assim, em 10 segundos, Vítor Gaspar, Miguel Macedo, Miguel Relvas, as polémicas à volta do Paulo Macedo, da Teixeira da Cruz, do Nuno Crato. Do Rui Machete. Do Rui Machete. Do Marco António Costa, mais recente. Ou seja, estamos a falar de demissões nas finanças, na administração interna. O que é que eu disse há bocado? O Vítor Gaspar, o Paulo Macedo. Ah, o Miguel Relvas, outro tá. Quase número 2, um braço direito. Estamos a falar. O Vítor Gaspar era mesmo número 2. Estamos a falar do Paulo Portes, demissão e depois não demite. Estamos a falar de demissões nesses três. Estamos a falar de polémicas na educação, porque nunca houve tanta confusão dos professores. Estamos a falar da porcaria que deu a justiça com os sítios. Estamos a falar dos vistos gold que originaram a demissão do Macedo. Estamos a falar da problemática que tem havido na lixa VIP. Estamos a falar da problemática que tem havido à volta da saúde. Os profissionais que nunca receberam tão pouco, mesmo aqueles que já têm 30 anos de serviço. Estou a falar da saúde do Macedo. Ou seja, o Ministério da Agricultura e das Pescas deve ter sido o único que se escapou a alguma polémica ou alguma demissão. Houve estes problemas todos, houve os cortes que se sabem. E eu, sinceramente, e se calhar vocês vão elucidar-me, quero perceber porque é que houve 2 milhões de pessoas a votar nos mínimos. Porque será que estavam com medo dos outros? Porque o povo é estúpido. Mas é que essa é a designação mais. É a explicação mais correta. O povo é estúpido. Não podia haver pelo mais pessoas. Então, um governo parte de fazer as asneiras que tem feito. Necessárias, segundo eles. Necessárias para a evolução do país, que agora vai ser, a partir de 2016, vai ser uma certeza. Eu não quero estender, que isto é de política, eu não quero estender. Ainda bem aí a PIDE. Mas, uma pessoa que está farta de ser fustigada, vai outra vez votar nos mesmos? Como e porquê? Isto não te conta. Isto fez-me lembrar as eleições dos Estados Unidos em 2004. Que o Bush foi o que foi naqueles primeiros 4 anos. E os americanos foram outra vez votar nele. Aí chamaram os americanos bobos e ceguinhos e não sei o quê. O que é que estão a chamar agora os nossos lá fora? Em França já li um artigo a cascar em nós. Sim, cá. Primeiro eu faço duas análises. Vou à primeira, que é com respeito a onde é que o Bloco de Esquerda foi, entre aspas, para roubar votos. É curioso porque eu acho que foi ao PSD, à coligação. Eu sei que a coligação é de direita e o Bloco de Esquerda é de esquerda. Aliás, ainda mais de esquerda do que o PS. Mas é que eu acho que o PS não perdeu. O PS só não ganhou mais pelo seu próprio líder. Mas, ou seja, o Bloco de Esquerda foi ganhar um bocadinho de votos a todos os outros. Pronto, vamos dizer assim, à CDU não, porque a CDU, enfim, não é? Pronto. Mas acho que onde mais foi buscar votos, eu digo a CDU, pronto, porque a CDU teve mais votos. Mas acho que foi buscar mais votos, não ao PS, mas ao PS, à coligação. Porque, digo eu, se calhar também um bocadinho no meu mundo utópico, não é? Embora acho que nem tanto, mas... E eu acho que aqui as pessoas mais votaram, independentemente de ser de esquerda ou de direita, mais votaram por uma solução do que por ser... do que ser esquerda ou direita, ou centro-esquerda ou centro-direita. Eu acho que as pessoas mais procuraram alternativas, as pessoas que votaram diferente do PSD e do PS, acho que todas as outras procuraram mais uma alternativa à situação atual. Ou seja, daí ter sido a coligação. E a tua resposta à pergunta que eu deixei, porque é que as pessoas, porque é que quase 2 milhões votaram outra vez os mesmos, é isso, é o povo é estúpido e está a responder. É o povo estúpido, aliás nem é só por estas eleições. São 200 mil. Nem é só por estas eleições, vamos lá ver. Desde 1975, quais é que são os partidos que têm estado no governo? Só houve uma vez, se não estou em erro, foi o PSOE, acho que é, não é PSOE. Isso é em Espanha. Não, houve um partido, em 85, se não estou em erro, que ficou em segundo lugar. Foi mais votado do que o PS ou do que o PSD. Não sei, pronto. Houve um destes que ganhou as eleições, isso é clássico. Só deve estar a falar da Aliança Democrática, mas isso não é um partido. Foi ele com ligação à direita. Qual? AD. AD. Sim, deve estar a falar nisso. Isso não é um partido. Foi uma coligação como houve agora Portugal à frente. Sim. Não, mas houve, acho que foi em 85 que houve um partido. Foi AD. No tempo Mário Soares. O ex-presidente. Bem, não interessa. Pronto. Mas para todos os efeitos, por norma é sempre assim: primeiro PS, segundo PSD. Primeiro PSD, segundo PS. Mas repara, e ainda Sempre. encontrei esses números, 2/3, 1/3, cerca de 30%, pronto. 30% da população que foi votar não votou em nenhum dos três. Já é significativo. Não, não estou à espera que daqui a 4 anos sejam 50%, mas tem vindo a subir e se contarmos, se tirarmos os votos do PSD, PP e PS, temos 30%, ou seja, quase 1/3 da população que foi votar, não concordou com o arco Pois. da governação. Mas também temos um histórico de 43,7%, não é? Da abstenção. De abstenção, que é uma coisa que, não é? Portanto, se calhar se fôssemos a contar estes 43,7%, essa percentagem de 30% iria Não ser é muito mais 7, é baixa. 0,7. Sim, Tenho que ver. 0,7, sim, tens razão. Essa percentagem iria ser muito mais baixa, digo eu, não é? Porque. Normalmente se abstém é porque está bem com o que está Exatamente, e se não é? quer mudança é porque vai Também, mudar. exatamente. Outro número mais abaixo, e já na reta final, é a subida de 10 mil votos. Lá em cima não seria nada, mas entre os partidos pequenos é, para o Partido Nacional Renovador, que são os fascistas, os nacionalistas, pronto, digamos assim. Isso é o que eles dizem. Quer expulsar os imigrantes, que não queremos focar o social para nada. Que partido é esse? Partido Partido Nacional Nacional Renovador. Renovador. E é E subiram curioso. de 17 mil para 27 mil votos. Isso Estou só a dizer. também. Isso tem muito a ver com a situação atual dos Sim, do refugiados. Não protesto. sei o quê. Há uma coisa até muito curiosa. Acho que foi ontem, anteontem, que foi identificado. Eu quando digo anteontem, é mesmo anteontem. Ou seja, domingo ou sábado, que foi identificado em Espanha mais um português que estava ligado Al-Qaeda. não, ao Estado Islâmico. Ou isso. E aquilo era ver os comentários todos lá no Facebook, não é? Porque isto, os comentários de bancada. Oh, isto é um espetáculo no É só Facebook. inteligência em Só Portugal. inteligentes. Não, mas é que repara, os comentários eram retirar a nacionalidade portuguesa. Este não é português de gema. Eu vou-me perguntar, o que é o português de gema? E eu vou ter que responder, é daqueles que nascem do ovo, mas como este nasceu de um camelo. Ou Quem é que seja, fez? mas era tudo, ah, é retirar a nacionalidade portuguesa. Um português de gema não faz isto. Isto é português de passaporte. Ou seja, as pessoas não. Isto faz lembrar muito. E ainda bem que Portugal é um país pequeno, não é? E ainda bem que existe a União Europeia porque estamos todos atados. Porque Portugal é um bocadinho mais. E isto podia se tornar seriamente, e não é um exagero o que eu estou a dizer, num país que começasse lentamente a tender para uma espécie de raça ariana. Os portugueses, Mas como é que é possível com isso? tantos, Com tantas africanos cá, raças. e com tantos africanos Eu cá. já não vou por aí. Pois, Eu vou pelos portugueses mas a Alemanha também tinha legítimos. muitos judeus. Mas eu vou pelos portugueses legítimos. Qual é a raça deles verdadeira? É mistura de tudo. É uma mistura, nós Não, não, não somos uma temos uma mistura raça de pura. raças. Pois é, eu sei que é, mas é que não, mas é que há cada vez mais pessoas. E atenção, quando digo cada vez mais pessoas, não é só as pessoas de mais idade. É muitos jovens que estão a tender para um nacionalismo, mas uma coisa não é assustadora, mas é preocupante. Quando há descontentamento, as consequências Não. são sempre assim. Não há descontentamento. Porque se houvesse, não havia tanta abstenção e não havia Não, eu digo uma da coligação que. juventude. A juventude é que está a saber tão desprezada a andar a estudar e não ter consequências para o tempo que anda, dinheiro e tempo que anda a gastar. E chega-se ao fim para nada. Portanto, eu concordo em parte. Não concordo nem pensar nisso. Mas compreendo que haja uma certa. E depois nós sabemos como é a juventude, os utopismos e mais isto e mais aquilo. Pois, a utopia deles era Escorraçar com escorraçar todos. tudo o que fosse inconveniente e ter só os que dão dinheiro e aqueles que dá para roubar um bocadinho. É. Ah, que é tipo, o português, olha, quanto é que é uma noite nesta pensão? 20 euros. Oh, quanto é uma coisa nesta pensão? São 150 euros. E olha, é por ser para si, porque eu tenho uma cara bonita. Se não era mais. Não é? Ora, sírios, dá para fazer isso com eles? Não. Por exemplo, os sírios, os afegãos, não dá para fazer, não dá para os roubar, mesmo os franceses que agora vêm cá, não é? Que também estão um bocadinho em crise, então fazem compras mais comedidas E já não é a primeira vez que eu ouço franceses a dizer. Eu também tenho falado com muitos franceses. E chegam aqui e chegam. E alguns deles vêm cá a Portugal e quando regressam às vezes comentam. Ou até mesmo cá, já chegaram a comentar. Que vão às lojas. Às vezes não vão ver as coisas, não vão comprar nada, só vão ver. Ou compram uma coisa mais barata, assim. E há funcionários que têm uma cara do estilo só. Tu és francês e tampouco. E pronto. Nós habituamos, não é? Agora, aqueles que a gente sabe que não podem dar um lucro imediato é correr com eles. O único partido que quase, quase manteve o mesmo número de votos em relação a 4 anos foi os dos Câmaras Pereiras. O Partido Popular Monárquico tinha tido em 2011 14.984 votos e agora teve 14.799 votos. Foi uma diferença de 185 votos a menos. Deve ter sido os mais velhos que morreram, entretanto. Porque neste Partido Monárquico deve ser sempre os mesmos que votam. Aqueles que mantêm a defesa da monarquia. E pronto. Estas notícias e registros ao mesmo tempo vão ligar à lição de história de hoje, e já estamos com meia hora de programa, que foi no dia 25 de abril de 1976, nas eleições gerais em Portugal, isto de 76, portanto 2 anos depois do 25 de abril de 74, o PS teve 34,87% dos votos, o PSD 24,38%, o CDS 16% e o PCP 14,35%. O que é que eu quero dizer com isto? Reparem que, apenas 2 anos depois de nos termos livrado, para uns livrado, para outros foi uma tristeza, temos saído de um regime claramente de direita. A direita teve mais votos do que ontem. Em porcentagem. Em Mas 76, aí a direita. direita teve mais porcentagem do que teve ontem, 40 anos depois. E Mas isto 2 anos depois do 25 de Abril. É para ver a curiosidade, cada um pensa o que quiser. a direita teve uma Mais votos juntos. sim, Ou e seja, 2 anos depois, apenas 2 anos depois de se terem livrado de um regime de direita, segundo a maioria da população, que não se criou o regime de direita, o PS, supostamente o Soares e o Cunhal é que iam combater para comandar o país. sim. Exato. Mas apenas 2 anos depois, a direita teve maior percentagem do que ontem à noite. Mas nessa altura o PSD, Numa altura em que supostamente se queriam livrar da direita. Estou a dizer, estou a dizer. sim, e se os dois partidos estivessem ligados, ganhavam as eleições. Exato, Mas tinha quem é mais. que esteve a governar antes? Não foi o PS, também? Antes não houve governo nenhum, foi aqueles 7 governos, 8 governos em Foi. 2 anos, E sempre a Viana. precisamente por causa dessas Isso é condições. uma coisa interessante, que é pena não temos aqui material para ver, é respeitando a. Às anteriores eleições, quem é que. Municipais, dois ou três primeiros, quem é que tinha ganho? Porque eu acho que é muito para isso, são os três, são praticamente sempre os mesmos dois. Quem ganhou foi sempre o PS ou o PSD, Pois, mas com sim. coligações, às vezes. Ficou famosa a AD no tempo dos anos 80. O que é que eu ia dizer? Mas E agora, vamos a que eu ver. estou a falar ficou em segundo. Mas a AD também perdeu depois, é isso que eu estou a dizer. Não houve nenhum partido que se tivesse metido sem ser o costume. O que eu ia dizer é que, vamos lá ver se o segundo mandato finalmente vai chegar até ao fim. Porque eu já não devia ser vivo a última vez que houve 2 mandatos consecutivos a chegarem ao fim em eleições legislativas. Mas vamos ver. Agora, mudamos para uma frase que diz assim: é o país que temos. Agora é mesmo o país que temos, é o que nós acabamos de descrever há pouco. Porquê? Na semana passada ouvi na rádio, não decorei, acho que foi na terça-feira, mas não decorei o nome da pessoa que falou, era de manhã de uma organização, que agora não interessa, a queixar-se de umas leis que não estão bem e não sei o que é, e fechou a entrevista à Antena 1 com: é o país que temos. E eu, sinceramente, eu fico cheio de ouvir essa frase. Porque as pessoas esquecem-se, estou a falar para o Carlos, que o Joaquim está entretido a ler a enciclopédia. Não é verdade, Carlos? A gente Sim, sabe. ele está dentro. Estou a ver. Porque esta frase de é o país que temos. As pessoas esquecem-se também que é o país que somos e nós é que também fazemos o país. E porquê é que eu estou a falar nisto? Porque não gosto, e o Carlos até conhece-me há mais tempo consecutivo do que o Joaquim, e sabe que eu não tenho um gosto especial pela queixa. É o gosto pela queixa. Está tudo mal. A nossa volta está tudo mal. Nós não As fazemos nada. queixinhas, Nós somos não as fazemos nada. Mas é queixinhas. o país que temos, é isto. Qualquer coisa que vá, é saúde, a educação e a justiça, é o país que temos. E até em relação às eleições. As eleições ontem. Ai, o mau tempo, não vou votar. Ai, era o futebol, que acabou por não haver o jogo que se temia mais, que prendesse mais as pessoas em casa, os homens, a União da Bem, Madeira Fica, para acabou todos os por não efeitos, haver. não, os adeptos não foram votar. Acabou por não haver. Os adeptos, as pessoas que estão em casa não podem ir votar. Não, já que não vai haver jogo. Os adeptos que estavam lá. Quantos? Não sei. É uma amostra de 0,01% dos eleitores todos. Era o futebol. Mesmo no próprio futebol, agora estou-me a lembrar. Ah, isso, temos jogo a meio da semana, ficamos cansados. A relva não estava boa. Parece que há um gosto pela queixa no português. E que eu não acompanho. E quando na semana passada eu vi na rádio, e ontem eu vi, é o país que temos, é o país que temos. Para mim é a frase da semana, não, é a frase sempre, porque eu fico cheio disto. Porque as pessoas também esquecem que é o país que somos e é o país que fazemos. Mas fazer alguma coisa, olha, pegando no nome de um partido que ontem está para ser derrotado, agir custa muito. Carlos. O que é que eu posso dizer? Partilho dessa tua questão do contra a queixa, vamos dizer assim, não é? Ou seja. Mas isto há uma coisa que eu gosto muito. Vocês lembram-se daquela música do A Quem é Quem? Eu sei que era o Raul Solnado e acho que era a Ivone Silva. Que era o Agostinho e não sei Não, o quê. não é o Isto era o Bolsonaro, Camilo de Camilo Oliveira. de Oliveira. É isso. O Bolsonaro não tem foi bom. E basicamente eles falavam em crise. Isto é que vai uma crise. Para a esquerda, para a Isto é que vai direita. uma crise. Pronto. Ouvimos o. Não sei se tu lembras, agora falaste nos cortes dos coroões, temos. De uma música dos Irmãos Leais, acho que era Aperta a Correia ao Sim, eu Zé, sei. nos anos 80. Ainda nos anos 80 temos ali aquela música do Carlos Paião, não é? Do Taca lá, não sei o quê, e lá fala dos jovens que querem trabalhar e que não têm emprego e os velhinhos que trabalharam, não sei o quê, não têm dinheiro sequer para viver, mas pode lá ser. Vamos para os anos 90, é crise. Vamos para os anos 2000, já temos a Chiquita a cantar que a coisa aqui está preta. Ou seja, nós sempre nos queixamos. Fazer é que faço falta. Nós nunca vamos estar contentes com a vida que temos. E uma coisa é certa: nós estamos em crise. E depois reclamamos com os refugiados: o que é que eles vêm para aqui? Vêm com T4, vêm com T3, não sei quanto, 2020, nada. E assim é que estão em crise. Perderam família. É um país que está em guerra em três frentes. E eu posso pegar na Síria, posso pegar, sei lá, na Palestina, posso pegar em tantos outros países. Nós estamos no céu, quase. E no entanto, somos todos uns queixinhas. E eu acho que não damos valor àquilo que temos. Joaquim, queixinhas por natureza? Ou Quantos se calhar. milhões de imigrantes é que temos atualmente? Sei, não sei. Também somos refugiados. Não, refugiado. Andamos a fugir de quê? Fugir sempre da má vida. Ou Mas eu estava a da falar da queixa. vida má. Estava a falar da queixa. O portuguesinho já se queixa por natureza, tem razões para isso, ou se calhar mais valia estar calado e fazer a sua vida às vezes? Nuno, Depende da situação. nós por natureza fizeram-nos assim, já está nos nossos genes, qualquer coisinha, mesmo sem importância. Pois, olha para aquele planinho, é só fazer Porque queixinhas. reparem, eu concordo que há coisas à minha volta todos os dias que eu vejo que está mal, mas e o Carlos não me ouve? Não me ouve, estou a dizer todos os dias: ah, é o país que temos, isto aqui é sempre assim. Porque eu tenho noção que as pessoas também falham e eu também, as pessoas também podiam dizer de mim: é o Nuno que temos, é o Nuno que temos. Eu não faço Está-se a queixar que é queixinhas, sem fazer coisas, eu não sem faço mudar. queixinhas porque já sei o mundo que temos, portanto não Você vale está sempre a queixar-se, cara. Estás eu, sempre a queixar-se. eu Não, agora não, estás a queixar, eu, ó. eu Está não a falar, estou, estás a queixar, eu não pô. estou, atenção, diferença de fazer queixinhas, eu é verificar factos. Os factos são assim, eu não me estou a queixar. O que é que eu vou fazer? É aguentar. Não estou a fazer É o queixinhas. país que temos. Eu É o país acho que temos. que deste país, aliás, eu acho que deste governo, na questão da política, e atenção que o Nuno aqui não referiu, mas há uma coisa que eu gostava de referir com respeito a isso e que acho também é muito importante: os números da dívida pública, que eu acho que aquilo que eu tenho visto continuam a aumentar e nós continuamos a dizer que o déficit continua a diminuir. São coisas diferentes, mas o que me interessa a mim é a nossa dívida. Pronto, e há uma coisa. Eu só acho que o Primeiro-Ministro disse uma coisa muito correta há uns anos que caiu mal a muita gente, porque, claro, muita gente se sentiu tocada. Que foi algo do género: não sejam piegas. E a verdade é que muitas pessoas são assim, piegas, não é? Mas os banqueiros e os florinhos não são piegas, Claro, não, mas eu disse a única coisa, ou ah, seja, só ficou mesmo para aquela frase, pois o resto. pois. E há uma coisa que eu nunca disse, mas tenho que dizer, agora que esse governo acabou, que essa eleição acabou. O Nuno disse-me em 2010, 2011, aliás, quando eu fui votar, eu reconheço, eu próprio votei a coligação. Então não votaste com ligação, porque não havia com ligação na altura. Ou Se, votaste PSD ou não, PP? pois eu votei no CDS, certo? Eu votei no CDS, hoje até de certa parte confesso que me envergonho um bocado, mas enfim, não é? O facto de me envergonhar tem que admitir mesmo, não é? Mas pronto, votei no CDS e eu lembro-me quando foi o Passos Coelho, aquilo que eu disse ao Nuno foi. O Nuno disse, se calhar também um pior, um igual ao pior, disse. Pior é difícil. É verdade. Ele pior não foi. Mas esteve lá muito perto. Daqui o Sócrates. Ele pior não foi, mas esteve lá muito perto. E ele só não diz que ele foi pior do que o Sócrates por uma coisa. Porque ele descobriu, ele foi buscar muita coisa. Não, aliás, houve muitos membros do governo dele, do Sócrates, do Passos Coelho, que foram embora mais cedo, não é? Portanto, houve muita coisa aqui dentro do governo, dentro da sociedade portuguesa, dentro do sistema bancário, do sistema financeiro, etc. Muita gente que foi descoberta, não é? Mas ainda assim há uma coisa que eu estou curioso por saber, e só vou saber daqui, em princípio, daqui a pelo menos 5 anos, que é as coisas que eles tiveram feitas e que não contaram. Eu, para já, o que eu posso dizer é que, segundo aquilo que eu sei, pior não foram, mas tiveram quase. Eu só espero é que este Passos Coelho não seja uma espécie de Alves dos Reis versão 2011. Ai, não. Porque se assim for, nós vamos muito mais à vida, não é? Porque não é? Porque eu desconfio que há aqui muita coisa que não foi declarada. Logo, estas listas VIP deram muito, muito o que falar. Voltando à ideia do é o país que temos, vamos fechar com um insólito recordação e outra notícia para dar dois contrastes em relação a esta ideia. Um insólito recordação tem a ver comigo na sexta-feira, não, sábado de madrugada já, meia-noite e tal. Fiz um telefonema para uma linha que nunca tinha feito, que é a Saúde 24, e que supostamente, até soube depois através de uma familiar, que a resposta prevista para o INEM são 12 segundos ao telefonar. A resposta prevista para a Saúde 24, no máximo 2 minutos e meio. Eu tive 9 minutos à espera e ninguém me atendeu. Isto é a parte em que o português diz logo: pois, é o país que temos, está o jeito, a pessoa bem que podia É morrer antes. mentira. Poder. Aconteceu a mim. Suposta, digo eu que não acontece Eu a toda a já gente ia no. várias vezes para o Saúde 24 e nunca tive Pronto, eu. sequer um minuto à espera. Foi logo atendido. Olha, foi exatamente como eu. No telefone dizia 8 minutos e 59 segundos quando eu desliguei e decidi ligar para o outro lado. A pessoa já podia morrer e tudo e a pessoa não era. Outra notícia. Isto é insólito e recordação. Agora, a notícia, se calhar pouca gente sabe, é que foi publicado na quarta-feira, mais uma vez, que em Portugal a água. Que é um bem essencial no nosso dia a dia, a água tem um nível excelente no nosso país. Muitos e muitos concelhos com 99%, 100% até. O Porto em Lisboa, por exemplo, tem 99% e tal. Vila Nova de Gaia, onde nós estamos, tem 100% da água. Estou a falar da água da torneira. E ouvimos falar coisa da torneira. 100% qualidade. Em quase todo o país, anda a rondar os 98%, portanto, um pouco menos, um pouco mais, 98% de qualidade na água. Pergunto, façam um inquérito, como eu estava a dizer há bocado, façam outro inquérito, Joaquim Pereira, para saber quantos portugueses é que sabem disto. Aqui já não é o país que temos. Aqui já dizem, é a obrigação deles. Claro. Não é? Eu compreendi o O coisa Nuno. porque já sabe que a resposta óbvia é essa. A É a obrigação. obrigação deles pagarmos, Pois, claro. portanto tem de ser. Mas Exatamente. quando Se fosse alguma falha, coisa é o mal, é o país próprio que país que temos, é uma temos. Mas em vergonha. contrapartida, quando eu trabalhava em Campanhã, tanto aqui no Porto, eu não conseguia beber a água da torneira. Mas E não sabia quando. porquê. Um gosto horrível. Lá está. A evolução que tivemos e a mudança que temos agora, que Mas devemos ser um quando país exemplar. Mas isso não interessa. mudei para aqui, para Gaia, notei alguma diferença de água do vinho. Passei a Então beber bebia vinho. água Ai, da bebia torneira. vinho da torneira. Sabia. Há torneiras que deixam sair Eu, como vinho. não gosto de vinho, de campanheira, vinho, Comecei a beber água aqui Em em Gaia, condições. por acaso sempre, sempre Também tive. Gaia, tudo é mais recente, as coisas foram feitas de raiz de uma outra forma. Mas. Mas é em todo lado. Eu Mesmo estive a ver os assim. concelhos, os distritos, Sim. é tudo 99, 100%, 98%. O pior de todos, acho que está nos 89,1%. O pior. Pois. 89,1%. Mas isso não interessa. Não, isso não interessa. O que interessa são as más notícias. Porque é mais fixe. É mais fixe. E é É, com o pronto, fixe olha, que nos despedimos do sol. eu não queria prolongar muito, mas só vou dar uma chega. Em tempos que já lá vão, que uma pessoa ia por essas terras fora, principalmente nas aldeias, havia aqueles regatos a beber e uma pessoa ia beber aquela água. Agora, os planinhos que têm poços e tudo, essa água já não a podem utilizar. Porquê? Porque os veios estão todos contaminados pelos adubos que põem nas plantas. Para fazer as plantas crescerem, contaminaram os veios de água. E essa aí é que estão mal. Nós, nas cidades, podemos estar melhores agora, nós, do que eles próprios. Porque as águas são tratadas e não sei. Sabe o que é isso? E o contexto Mas é outro. esses desgraçados. Sabe o que é isso? É o país que temos. É o país que temos. E é com esta que nos vamos. Então, muito boa tarde. Voltamos no domingo dia Até 11. à próxima. Até à Dia próxima. 11. Não é verdade? Domingo é dia 11. Há 4 e 7 anos. É Pois, isso. ontem foi 4, hoje é 5. Muito bem, então muito obrigado pela vossa presença e voltem sempre. Boa tarde.